3 μέρες για το όνομα αδρίσες. Είμαι DJ Μακιάλφα, μη μητάκα εμιτήρα. 180-62. Μακιάλφα. Aqui Alfa, tô com o MT no 7, curva pela direita, reporta para girar a base pela direita. Aqui Alfa. Passando 2223, Airborne 00, Salvador Departure 19935. 119.35, passaria 2223. 1923, restrição nível de voo 340. Descendo 340, mais 23. Salve, approach control, passaria 2223. Passaria 2223, ready contact departure, final flight level 260, Abu departure. Roger, passaria 2223. Arbor departure, flying, climbing to flight level 260. Dali LF, Xanai 6319. Xanai 6319, complete na LF, torre 1-1-8, decimal 6. 1-1-8, decimal 6, Xanai 6319. O azul tem nível de decolagem 170 graus, 05 nós. 35437, Recife, 1251, alterna 1-3-3, decimal 25. 25-1-3-3-2-5, 35437, bom dia. Gira a base. Eu nasci mais de Alfa, aguardando, já passou pra lá na Mega 10 aí, o cruzamento da 10 aí. O Xanai 6319 continua a aproximação pista 10, vai detectar tráfego no meu pé e circuito no 7. Já cruzou o eixo da aproximação, aguarde pista livre. Ciente o tráfego, aguarde pista livre, é a 6319, autorizado pouso no 0, 170, 08 nós. Confirmando, Xanai 6319, autorizado pouso, 170, 08 nós. Autorizado pouso, pistão 0, 6319. Livre base, o Mike Alpha, reporte na final. Mike Alpha. Request. Left deviation to the weather. 935, obrigado. Joker, mantém o ponto de espera. Tomador do voo no 435, está no ponto de espera, está visual com a pressa na missão. Ativo 1395, ali mantém agora. Voo no 435 da Gol. Voo no 435, Rio. Ali mantém no 0, voo no 435. And then fly directly to the Conquista. Joker 05 autorizado cruzamento após ingresso da Delta e Alpha. Chama o sol novamente. 1, 2, 1, 1. Controle ao 4299 da Sul decolado. 1923 chama Recife 1260, alterna 1288. 260-288. Chama 6311-04, direito 129. 294. Deita 360. 211-621-631. Voo 435, livre decolagem, 160 com 4 nós. Autorizado decolagem, 160, voo no 435. Diamante Alfa, livre toque arremetido no 7, circuito novamente pela direita, vento 160 com 4 nós. Diamante Alfa, grato. Santo 3304, ali mantém pista 10. Mantém 3304. Afirmativo. Reporte cruzando o eixo 1028. Salvador, 4299. Prossiga, azul 4299. Controle de Salvador, muito bom dia, Gol 1435. Gol 1435, contato radar na decolagem, sul para o nível voo 240, saída da El Leda. El Leda, 3240, Gol 1435. Está livre o plano 3304, 170, 612. Gente, espera o plano 3304. Toca 5.6 ali, mantém após o levante de iniciar a corrida. É zero, alterna 1288. Alfa tem livre base no 7, é forte na final. Mike Alpha. Azul 4299, Recife 1251, alterna 133, decimal 25. Decimal 19, 19, 8. Sim, a gente vai chamar o controle com sua frequência? Corrigindo, é 11935. Pagou no 888, negativo, bom dia. 1888, nossa identificação autorizada chega da Mário, desce via 2 no PES, autorizado na ILS e a possibilidade. Aquela identificação, desce para 2 no PES, vai passar estabilizado em ILS, a questão 990, gol no 888. Fala, Delta 3304. 3304, contato radar decolagem, subiu ao nível de voo 380, sai da Arboelefa. Arboelefa, subiu ao 380, estou 3304. Plan 3304 informa desvios à esquerda para 240. Confirme por quantas milhas o Plan 3304? Pro a 250, aproximadamente 15 milhas. Frequência livre estacionar. 304, após desvios na proa de Eletro. Sente, após desvios Eletro, 3304. Decimal 35. O Chiné vai aguardar devido ao tucano decolou da pista 10 com curva esquerda também, ok? Devido à performance, só mais um instante já vou autorizar. Depois de sair da boca, foi autorizado para sair dessa interação. Aguarde a coordenação de opção 6. 1435, chama Recife, 1251, alterna, 133, decimal 25. 1251, pode confirmar a alternativa? Alternando, 133, decimal 25. Alternando 3325, grato, 1435. Na 6225, está autorizado a minha ida colar a pista 10, 100 graus com 612 nós. Cinco nove, Joker 56 da presente Rua Natal. Aos 15, 1935. 1935, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Oxaner, 6225. Oxaner, 6225, contato a dar na decolagem, voo nível de voo 320, saída Momo-Nitsa. Era 320, Momo-Nitsa. Tem uma possibilidade de voar direto Nitsa ou Pogibu? Mantém o perfil, Oxaner, 6225. Vai manter, 6225. Botão 3304, Recife, 1260, alterna 1228. 60, controle secundário. 1288. 288, obrigado. da linha de colapso 10, 140 graus com 619. E falta uma transição muito ruim, 41. Direto COC Bull 6225. Afirmativo, após o pé está livre a curva do Gol 9085, livre decolagem 130 com 4. Complexão EDS, torre, 1-1-8, decimal meio. Chana 625 na Pro de Lato. repetir o nome da posição? Voa na proa de Lapa. Direto Lapa, 6225. Passando de terra, 882. 882, sim, continua a aproximação. 882. O trip decolou hoje, 19-5, Regino. 19-5, 5221, bom trabalho, bom dia. Corrige novamente, 19-35. 19-35, ciente. 19-085. Salvador, trip 5221. Prossiga o gol 905. 905, pessoal, já na proa de Dael. Ciente, os Brasil, na proa de Dael, gol 905. Controle de Salvador, trip 522. Trip 54, 114, controle. Não, 182. Ah, sim, 182. Dois zero zero, Arbo, trip 5221, muito obrigado. Livre pouso no 888, vento variável com até 6 nós. Ciente, no 888. Para descida, voando na proa de mar. Na proa de mar, recordando para descida. Triplo 8, aos 27, direita, 121, desce com a 1. Ok, é 121 na 9? 121 no 1. 121 na 1, obrigado. Chanete em livre decolagem, pista 10, vento 0...